Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 11th October 2022. Today you can hear a track by Federico Sawabini called Pedro da Praia, the Beach Girl. Mais atenção na melodia da voz de um samba canção ou na bossa daquela garota da praia que vem e que passa. Um dia que alguém me deu um violão e dessa voz meio rouca surgiu a canção. Só que a garota da praia fugiu pra bem longe no samba do avião. Enquanto houver uma voz, haverá uma canção. Um samba, um reggae, uma bossa, um chorinho e um baião. Enquanto houver alegria, a garota da praia é a musa do meu violão. Enquanto houver uma voz, haverá uma canção. Um samba, um reggae, uma bossa, um chorinho e um baião. Enquanto houver alegria, a garota da praia é a musa do meu violão. It was Pedro da Praia, the Beach Girl by Federico Sawabini. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. For more details on this track, please visit cchits.net/daily/2022-1011. CC Hits is starting to wind down and will soon finish producing shows. Please feel free to contact us at twitter.com/cchits or by emailing show@cchits.net.